Portal do Arrocha. Só vocês pra proporcionar esse open bar de checa. Tá tudo incluso, tá tudo liberado. Aí, ó, na mansão do tiozão, bagulho é sem miséria. É open bar de tudo, é open bar de checa. Na mansão do velho Rick, bagulho é sem miséria, mamãe. É open bar de tudo, é open bar de checa. É open bar de checa, é open bar de checa. É open bar de checa. É open bar de checa, é open bar de checa. É open bar de checa, que delícia de música. Do velho Rick, meninas, é sem miséria. É open bar de tudo, é open bar de checa. É open bar, joga pra cima, vá, vá, vá, vá. É open bar de checa, é open bar de checa. É open bar de checa. É open bar de checa, é open bar de checa. É open bar de checa, que delícia. Tiozão, tá gostando, tiozão? Aqui não tem sofrência, aqui só tem open bar de checa. Essa música é uma delícia. Quando eu escuto essa música, meu coração palpita de felicidade, palpita de emoção. Eu sinto a esperança de um futuro melhor. Dançando tiozão, agulha sem miséria. É open bar de tudo, é open bar de checa. Oi! É open bar de checa, é open bar de checa. É open bar, joga pra cima, vá, vá, vá. Oi, oi, oi. É open bar de checa, é open bar de checa. É open bar de checa, que delícia. Oi! É open bar de checa, é open bar de checa. É open bar de checa, que delícia, meninas. Shut, shut, shut.